Vou pedir imensa desculpa pelo. Foi mesmo engarrafamento e serviço. Ah, essas são da paz, não é? É, da praz. O organismo também. Eu vou. Esta palestra é uma compilação de alguns módulos que veio do curso do World Bank, que nós fizemos, alguns membros da DW e alguns colegas meus do Getulux, fizemos no mês de setembro e outubro este curso, muito interessante, muito intenso. Foram semanas intensas de debate e muitos mails, muitas mensagens. E eu compilei alguns módulos que achei importante e vai ser um bocadinho polémico, mas a ideia mesmo é essa, criar essa polémica para tirar, chegarmos a alguns pontos comuns. Então, um dos módulos falava da desigualdade social nas cidades. Não sei se os que fizeram o curso lembram-se do coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, que vai de 0 até 1, mede, que avalia o nível de desigualdade social que existe nas cidades. Muitas cidades da América Latina registram um número muito, muito elevado desse coeficiente de Gini, 0.7. Muito provavelmente Luanda anda neste 0.7 ou 0.8, que conforme o gráfico, esse gráfico, uma classificação socioeconómica de Luanda. Isto são alguns dados no que toca aos salários, é do Ministério do Emprego e Segurança Social, e mais alguns dados também da Abacus, que é uma consultora de imobiliária. Deu para encontrar 5 classes socioeconómicas em Luanda, onde aqui esta classe A, que corresponde a 2%, 2-3% dos que têm rendimentos mensais acima dos 50 mil dólares. A classe B são empresários. Depois eu vou indicar tipo de. Depois vou mostrar. A classe A, os 50 mil dólares. Classe B, acima dos 15 mil dólares. A classe C, aí já entram alguns técnicos da área dos petróleos, técnicos superiores da área dos petróleos, salários entre 6 e 7 mil dólares por mês. Classe D, salários do quadro superior da função pública, que ronda os 2 mil dólares por mês. E a classe E, né, porque há um intermédio, que são os técnicos médios da função pública, que rondam por aí 600, 700 dólares. E a classe E, que vai ter salário mínimo, né, tem o máximo de salário mínimo, que hoje ronda já, antes era 150, agora já está 250 dólares. Então, aí podemos identificar que nesta classe E, que corresponde à esmagadora maioria da população em Luanda, os 80% classe E, 15% classe D, 15%, mais 10% a classe B, se classe C, desculpa, e os 5% classe A e B, né? Quer dizer, só para no universo 100%. E é importante saber que existe uma grande disparidade socioeconómica. Né? Existe muito poucos que têm muito e muitos que têm quase nada. Né? Então, mas isso traduz-se depois na ocupação, no território, depois vamos ver. É possível explicar um bocado a diferença do D e o E? A diferença do D e do E. O D corresponde o E está aqui, é este, é o vermelho. O E é o salário. Não é mal a pergunta, é quando quais poderão ser as razões dessa diferença tão acentuada? Os que ganham até o máximo salário, o salário mínimo, que é 250 dólares. Na altura que fiz essas contas aqui, era 200 dólares, né? Depois 200 dólares. Corresponde uma. É muito do setor informal, pessoas que me entregaram no setor informal. Já o D são salários dos altos superiores, dos quadros superiores da função pública. Então, aí já é setor formal, quer dizer, podemos dizer que o vermelho é maioritariamente setor informal. Setor informal. Já a partir do D para cima é já setor formal, mas por categorias, função pública, técnicos médios da função pública, técnicos superiores da função pública. Depois temos os técnicos superiores dos petróleos, da banca, que são as áreas, as instituições que mais, melhor pagam, né? Que são as áreas de petróleos e a banca, as seguradoras. E depois temos os empresários, duas classes de empresários. O A são os empresários de topo. E o B são os novos empresários, os novos empresários que estão a começar. São esses os rendimentos, tendo em conta onde vivem, que tipo de carro que têm, mais ou menos. Embora são valores que não se consegue ainda conferir, né? Mas podemos ver onde vivem, quanto gastam. No slide seguinte. Os políticos estão enquadrados aí, não? Vai, passa só o slide, só para explicar. Para identificar, para descrever o A, B, C e D. O A representa os membros do governo, diplomatas, generais, senior managers de business, são os gestores de negócio, né, senior, né, é o A. Os vivem no centro, algumas áreas nobres do centro, como Alvalade, Miramar, e também no Talatona, como podemos ver aqui o A. O B também é média alta, são empresários, né, novos empresários expatriados, ou técnicos de petróleo, cargos de direção, estão no setor B, na classe B. Alguns vivem no centro também, Alvalade, e alguns também no Talatona. Correspondem a alta renda, né? Estão, o A e o B é alta renda. O A é alta, alta, e o B é alta, média alta renda. O C corresponde à média renda. O C e o D correspondem à média renda. O C são os expatriados, os novos técnicos da área de petróleos e banca, e altos funcionários da função pública. E vivem. Já o C já vive numa ligeira periferia. Aí vamos a falar de quê? Da área do Golfe, zona de prendas, quer dizer, já na primeira periferia do Luanda. Luanda tem várias periferias, depois vou explicar no outro lado. Tem vários anéis de periféricos. Temos o C, o D, são técnicos da função pública, muitos deles estão no Quilamba, muitos deles estão no Nova Vida, né? Os D, função pública, não, desculpa, os C que vivem na Nova Vida e no Quilamba. Né? O D são técnicos da função pública e alguns comerciantes e gestores na área do comércio, isso, comércio informal. E depois o E, que é aquele 80%, que é o setor informal, representa o setor informal, que representa a esmagadora maioria do ano. Pode passar. Mas agora, em vez de descer só para cima, porque este slide está. Isto era para representar, isto no curso, era para fazer uma comparação da realidade da Angola, da Luanda, e isso foi tirado do source AFB. African Development. Depois. que onde mostra claramente que apenas 3% da população africana é que tem recursos suficientes para pedir empréstimo no banco, para conseguir empréstimo no banco, só apenas 3%. Depois aqui os números mostram 18,8% ganha acima dos 20 dólares por dia. Quer dizer, a realidade africana não foge. Quer dizer, 35% da população africana vive com menos de 2 dólares por dia. Eles estão na extrema pobreza. Estão na extrema pobreza. Então, no fundo, é com esse gráfico socioeconómico, é para identificar qual é a população-alvo quando se pensa fazer a reconversão urbana, ou quando se pensa lutar de moradias e habitação social, né? Habitação a custos controlados. Então, essa população alvo estão mesmo no limiar da pobreza. Pronto, agora pode passar. Pode. E aqui mostra, vai-se mostrando das várias classes sociais, que mostrei, da A até E, onde vivem. Exemplos, onde vivem, o A, por exemplo, isto é um condomínio no Talatona, condomínio Cajueiro, onde vivem os membros do governo, os diplomatas, os generais, alguns quadros da Sonangol, quadros altos da Sonangol. O B, ainda no Talatona, mas já num padrão média alta renda. Aqui é alta renda, aqui média alta renda, também condomínios fechados. Pode passar. O C é o equivalente ao Quilamba e o Nova Vida. O C é o equivalente ao Quilamba e Nova Vida. Temos padrão. Porque no fundo são os patriados em geral, novos técnicos, os quadros superiores do petróleo e da banca e altos funcionários do setor público. Vivem no Nova Vida ou no Quilamba. Com este fenómeno atual do quilombo, de muita gente, provavelmente não está nesta categoria, está a morar lá. Exato. Isso não provocaria alguma destruição na análise ou a porcentagem porque, não é? Não, porque é interessante, porque na altura que foi feito isto, foi isso 2012, ainda não tinham sido lançadas, porque isso foi em fevereiro deste ano. Então, quem tinha acesso naquela altura eram quadros. Então, agora abriu-se o leque para toda a gente, quem tiver dinheiro. O D, ainda são habitação formal, né, setor formal ainda, mas são empregados do setor público e alguns empresários na área do comércio informal também, que vivem nesse tipo de moradias de baixo custo, né? Controlado. E o E, corresponde ao setor informal, que é o sexo. O E já é baixa renda. Ainda mesmo aqui não podíamos encontrar um F, quer dizer, o Zango, que ainda, pronto, ainda está, por exemplo, o Museu do Palanca, é uma realidade em termos inferior, né? mas para facilitar pus na mesma categoria, porque muitos do que está a acontecer agora, o processo de realojamento, as pessoas, muitos moradores dos museus, os antigos museus como Sambizanga, Rangel, estão a ser realojados no Zango, né? Logo por estarem aí na mesma categoria. Podes viver nessas posições isso é para classificar. Também no curso, levantou-se um dos temas, um dos tópicos do curso, é saber, na nossa cidade, que estratégias de desenvolvimento urbano é que se está a implementar nas nossas cidades. E eu identifiquei três estratégias de desenvolvimento urbano. O A, que são o programa de habitação social, que é o Zango, o Panguila e a Sapu, né? Sapu, Panguila e Zango, programas de habitação social, muitos para realojar a população dos unissexos. O B, autoconstrução dirigida, na zona do Benfica, no que fica, autoconstrução dirigida. O C é onde estou a funcionar, que é foi criado um gabinete de reconversão urbana do Kazenga Sound Design, que no fundo a estratégia é fazer a reconversão. Isto não é slum upgrading, é encontrar uma área livre do MUSEC, construir novo, partir o MUSEC, realojar no mesmo sítio, no lugar vago da demolição, voltar a construir e assim sucessivamente. É uma estratégia muito mais dispendiosa do que slum upgrading, mas pronto, isso depois vamos afinar no debate quais as estratégias mais sustentáveis financeiramente para resolver o problema da pobreza urbana. Mas o que é facto é que é um dos programas de desenvolvimento urbano que está a ser implementado. Um dos tópicos também do curso fala da o que está a acontecer nas periferias de Luanda. E está a acontecer nas periferias. Luanda, se calhar, deve estar com um ritmo urbanizado só muito, muito rápido. Quer dizer, acho que nem a África é das cidades com o maior ritmo de crescimento urbano. Mas, não sei se é nos 5, 6%. Mas é um número ainda não está mais. De várias investigações que fui fazendo, 5% foi o número que eu encontrei. 5% do crescimento. Vê-se ao longo da autoestrada circular, em azul. O que está a acontecer em termos de desenvolvimento urbano é extremamente, quer dizer, é único. Inclusive até aquele programa de autoconstrução dirigida que estava aqui no Benfica já passou para aqui, para esta zona que chama Zona Verde. Quer dizer, é um conjunto de loteamentos, quer dizer, e disperso pela mas é muito, quase que chega até o Rio, esse loteamento. Tudo ali, lotes 20 por 30, mas muito espalhado. E que aprendemos no curso que não é económico esse tipo de planeamento, quer dizer, de espalhado. Se para algo, convém que seja concentrado ao longo de uma avenida. Então, podemos identificar os fenómenos que está a acontecer nas periferias urbanas. Acontece, por exemplo, as setas indicam que no A, indica o fenómeno da gentrificação. Os museus antigos, como Sambizanga, Rangel, Golfo, pela sua proximidade ao casco urbano e pela pressão imobiliária, os terrenos tendem a valer muito mais. Vai-se valorizando os terrenos. Logo, as pessoas sentem-se pressionadas, não conseguem pagar, muitas vezes não conseguem pagar a renda, então sentem-se forçadas a emigrar para o outro anel da periferia, para trás, precisamente para esta zona aqui. E também, ao mesmo tempo, existe essa migração do interior para fora, e continua ainda a haver migração das áreas rurais para o centro, que é o C. O C ainda continua a haver migrações. Significa dizer que a migração dos museus antigos, de dentro, próximo do casco urbano, para fora, e a migração das áreas rurais para a capital, vai se acumulando, vai estar-se a criar um conjunto, um novo museu ao longo deste anel, quer dizer, é um moçeco que está a crescer de uma velocidade. E ao mesmo tempo, para além desse moceco, tem estado a aparecer um conjunto de planos de urbanização, como se fossem ilhas, muitos deles desgarrados, quer dizer, não têm conexão uns com os outros, vamos poder ver, estão enumerados do 1, 2, 3, 4, quer dizer, um conjunto de planos que não existe um planeamento maior, macro, que os pudesse interligar e fazer um todo. O número 1, vimos que era o programa da autoconstrução dirigida. O número 2 é o lado patriota, que está em constante, ainda está a aumentar. Está nesse tamanho, mas ainda irá aumentar. O número 3 é a cidade do distrito do Camama, que é um plano de urbanização elaborado pela DAR, que também está em execução, onde está o Jardim de Rosas e outros coisas. O 4, existe a primeira fase, está construída a primeira fase do campus universitário do Camama, está só a primeira fase, depois ainda falta a segunda e a terceira fase. O número 5 é a Panha Sapu, dentro do programa de habitação de social. Número 6, a Vila, a Cidade Olímpica, onde está, que era suposto ser uma cidade olímpica, mas pelo visto não vai ser. Apenas ficou o estádio, onde está o estádio 11 de novembro. O número 7, a cidade de Quilamba, que é a primeira fase apenas, que depois haverá a segunda e a terceira fase. O número 8, ainda existe, curiosamente, mas isso também tende a ser ou alguns resíduos de, porque esta zona toda era a antiga cinturão verde de Luanda, daí existirem ainda muitas quintas ainda com mangueiras, era o cinturão verde. Logo este cinturão verde, essa cintura verde da cidade está a ser urbanizada e atender essa cintura verde a ser passada para trás, para aqui desta zona próxima do rio. Então, este 8 é onde está o que fica, o poço d'água e algumas quintas. Ainda é um remanescente da antiga cintura verde. O número 9 são os prédios do Zango, os prédios dentro também do projeto dos chineses. O número 10 são os parques industriais, a zona económica especial. Um conjunto de ações ao longo desta. Ainda tem sido centralizado com a Quaco, o número 12. Quer dizer, ao longo desta circular, tem um conjunto de acontecimentos. E depois podemos ver. Pode passar. Por números, o que está a acontecer, né? Esta é uma fotografia do anel periférico, que no meio foi deixada uma faixa a meio para um futuro metro de superfície. Aí vai aparecendo o programa da autoconstrução dirigida, o lado patriota, a tal cidade do Camama, esse é o Jardim de Rosas, o programa da Sapu, o Quilamba, a centralidade do Cacoaco, o campus universitário, parques industriais. Ainda temos esqueci de falar ali, ao longo da periferia, que está a estação de resíduos sólidos, não é estação de resíduos sólidos, aterro sanitário dos Molengos. Numa zona sensível, passa uma linha d'água, uma zona sensível. Isso para as periferias, né? O capítulo das periferias. O setor informal, o desafio do setor informal, como é que o setor informal ocupa espaço e se relaciona com a cidade. Este mapa mostra os principais mercados informais que eu identifiquei, né? De Luanda. tem o... Depois pode passar, mostrar. O número 1, o mercado da madeira, na zona do Gameca. É basicamente o mercado de materiais de construção. O número 2, o mercado dos correios, propriamente o mercado de peças usadas de automóveis. Esta zona é um caos total, quer dizer, é das zonas mais altamente, muito povoadas, densamente povoadas, mas quer dizer, é um caos aqui nesta zona. Volta só anterior, desculpa. E o mercado dos correios, essa zona do Golfo, é uma zona altamente estratégica, inclusive está em curso, já foi aprovado a execução de uma via estruturante que irá ligar Camama, irá ligar Quilamba, Camama, Golfo e o centro. E vai uma via que vai romper, sai daqui, do Quilamba, rompe, essa já existe, né? vai passar por aqui atrás, vai estar atrás do aeroporto, para ligar depois ali a cidade de Catete e a cidade da Câmara. Só que vai romper, quer dizer, o Golfo é uma zona altamente, densamente povoada. E onde está justamente esse mercado dos Correios? Kwanza, depois temos o mercado dos Kwanzas, no Kazenga, que é genérico, diversos bens. E o Kikolo também, como praça, que antes era uma praça mais de materiais de construção, agora aumentou, tanto o Kwanza, o mercado dos Kwanzas, como o mercado do Kikolo, aumentaram de tamanho, porque os vendedores do Roque Santeiro diluíram-se e foram vender para esses mercados. O Roque Santeiro, já demolido, como era um dos maiores mercados da África, hoje já foi aprovado o projeto e atualmente, hoje estou a vir de lá da zona do Roque Santeiro, já está demolido, mas agora estão a demolir até as escadas todas ao longo. Estão a demolir. Uma velocidade tremenda. Então, aí tudo para por isso. E o mercado da Asa Branca. Esse é o mercado do que fica e o mercado da Asa Branca. E, pronto, esses são os mercados e os vendedores e a venda informal. Quem são os atores do setor informal, da economia informal em Luanda? As zongueiras. Toda a gente conhece as zongueiras. Pode passar. Os roboteiros, os musculados roboteiros. As quínguilas, que estão em cada esquina a trocar dinheiro. Os candongueiros, que são o principal caos do Luanda, o principal causador do caos do Luanda. E nas periferias, ali para o Zango, na zona do Zango, já se verifica os cumpapatas. Mesmo aqui em Viana. Também, né? já aparece. É periferia, na periferia mesmo. Já não, eles não vão muito para o centro. É mais periferia, já aparecem ainda algumas atividades informais. Pronto, agora nesta. Era numa das depois tínhamos que nós havia alguns questionários, algumas aplicações, alguns assignments a fazer, onde tínhamos que fazer algumas propostas, elaborar algumas propostas face aos desafios que a nossa cidade tem, quais as propostas que podemos elaborar para tentar resolver os problemas que a cidade eu identifiquei entre vários problemas, identifiquei dois grandes problemas. Por exemplo, para além da falta de planeamento, que é visível ao longo desta circular que vimos, a falta de planeamento, né, que os projetos são feitos como se fossem ilhas, não há não há relacionamento ou coordenação uns com os outros. O MUSEC, que representa 80% da cidade de Luanda, é o problema, é o grande problema, que tem que se encontrar uma forma, mesmo que seja com o tempo, de mudar esse cenário, né? Pobreza urbana, né? MUSEC. O que diz aqui? Pode passar. Isso vem dizer que... eu proponho o seguinte. Volte só, desculpa lá. Eu estou assim meio perdido. Volte só. O que eu digo é, tem que se criar uma estratégia de descentralização, né? Porque sem ter uma estratégia bem definida de descentralizar, não tem como. Por melhor planeamento que se tenha, não se vai conseguir tapar o sol com a peneira, quer dizer, as pessoas irão continuar sempre a migrar para o centro. Vou-te passar só. Outra grande preocupação é a administração local e a criação de grupos comunitários e uma forte liderança comunitária em Luanda é prioritária. Quer dizer, a descentralização administrativa e financeira, a existência de autarquias, a forte liderança comunitária, quer dizer, isto que representa, vimos na sexta-feira antepassada, quando a Cliff apresentou a proposta de habitação, onde ele mostrava num dos slides que apresentava, que tem que haver organismos que façam isso, promovam essa consolidação, essa organização das comunidades, para que faça a intermediação entre a localidade, as autarquias e o governo central. Tem que haver um organismo intermediário que faça essa ponte, essa interação. Okay. Uma das estratégias que eu proponho é, a médio e longo prazo, criar-se células urbanas, mas com políticas bem definidas. No fundo, essa ideia foi, eu fiz lá quando fiz um curso, uma especialização em Espanha, em 2005, de habitação social, em que tínhamos que intervir no MUSEC, e a solução que encontrei foi, em vez de, no Cazenga, no caso concreto do Cazenga, o MUSEC do Cazenga é tão complicado, tão denso, tão caótico, que a primeira iniciativa foi, vamos fazer slum upgrading, vamos melhorar, partir alguns bocados, deixar algumas vias a passar, para passar água, energia, deixar alguns espaços públicos para a área verde, quer dizer, só que essa intervenção de passar a via, bolsas para a área verde, áreas de setas, causava tanto dano, destruía tanto, que o melhor era mesmo, e depois era uma espécie de acupuntura, que era muito mais elaborado. Se calhar era preferível partir mesmo do zero, partir tudo e começar do zero. Já outros MUSECs, como o Palanca, o Rangel, já carecem uma estratégia. Pois aí já é slum upgrading. Como já existe alguma estrutura, já existe alguma organização, aí no fundo é permitir que, tanto no Rangel como no Palanca, permitir que a cidade cresça, terem com infraestruturas, mas permitir também que se densifique, mas sem destruir. Né? No caso do Cazenga, a estratégia encontrada foi criar uma célula urbana numa zona estratégica, próxima de uma via principal, próxima de uma lagoa, uma área de risco, com a estratégia de que permitisse uma parceria pública ou privada, que o promotor, o Estado, iria intermediar essa parceria público-privada, o Estado cederia ao longo da faixa principal terreno, a baixo custo, com onde o promotor imobiliário pudesse ter acesso à terra, construir, mas com contrapartida de fazer as infraestruturas, construir a habitação social. Quer dizer, ele fazia uma obra pública, mas com em compensação teria acesso à terra com maior valor imobiliário. Mais ou menos com esse objetivo. Mas fazer uma célula, um pequeno quarteirão, um grupo de quarteirões, né? Um bairro, em pontos estratégicos, mas com o objetivo de que ao longo do tempo essa célula desse contaminar o Mocete. Mas o Estado teria que ter um papel muito ativo de que as pessoas que vivem nos Moceques, nesse processo de realojamento, têm que viver lá. Não tem que ir para o Zango, nem para o Panguila, tem que participar nesse processo. Outra estratégia que não é no Moceque, é na periferia. Na periferia mesmo, ou nas áreas rurais, mas nesse caso, como era Luanda, nas periferias, ali próximo, atrás do Quilamba, ali próximo do Zango. No Zango, isso porquê? Há uma migração muito forte rural, do rural para a cidade. As pessoas ainda não tiveram tempo para aprender a viver em cidade. Então, tem que haver um espaço de trânsito, um meio termo, um espaço de transitório, as pessoas que migram para a cidade terem um estágio nesta franja, que é uma periferia, conforme disse ali atrás do Quilamba, onde as pessoas tivessem uma urbanização, mas com características muito fortes de rurais, onde cada casa tivesse uma lavra, pudesse cultivar, tivesse. O Quimbópolis remetia para o Quimbo, aquela vida comunitária. Então, as casas se organizavam todas num pátio central que remetia para o Quimbo. Né? Então, o Quimbópolis é essa estratégia. Nas periferias, como espaço de transição para a cidade. Então, praticamente é isto que tem que dizer. Você, com uma toda atenção do mercado, posso um dia ter conhecimento disso? Pois. Já conheço. Lá os colegas já conhecem. Os colegas, sim. Já conhecem. Mas é engraçado, é interessante, mas vou agradecer o convite. Mesmo falta, é importante esse diálogo franco e aberto, falta muito diálogo. Nós tivemos, só um parênteses, nós tivemos há 2 semanas atrás na Suécia, fomos visitar uma empresa sueca muito ligada à energia, à sustentabilidade ambiental. A empresa chama-se Sueco, com W, Sueco. Eles têm exemplos, fizeram projetos muito interessantes na Suécia de cidades ecológicas, cidades verdes. Sustentáveis, de emissão de CO2, reciclagem de resíduos sólidos, tudo por vácuo, quer dizer, aquilo é tudo verde. E lá eles têm um estilo de planificação com muito debate, mas quer dizer, aquilo é um brainstorming mesmo, independentemente, seja arquitetos, engenheiros, sociólogos, quer dizer, é uma mesa onde toda a gente. Aí, yeah, então, este brainstorming. Falta mesmo no processo de planeamento, a participação e o debate tem que ser mesmo intenso, sem haver porrada, é claro, mas tem que haver debate. Então falta muito debate mesmo. É interessante isto, porque quando disseste que não havia expresso, foi deixado espaço para um possível. É interessante porque eu nem sequer sabia disso. E às vezes conversa, especula tanto. Como é possível, com essa perspectiva de crescimento dos quilambas e por aí adiante, não se pensa no comboio, no trem, que já provou que é um dos meios. E ninguém diz nada. As pessoas especulam, mas afinal há um pensamento Eu sempre não entendi porque a linha de caminho de ferro não foi dobrado, hein, para permitir a circulação regular dos comboios de minimamente para a Viana, para a cidade, hein? Só temos 4 comboios por dia. E quando precisamos, cada 10 minutos, passar um comboio. E o melhor é de voltar para o circuito que tivemos há 20, 30 anos atrás, onde houve um comboio que também foi para Viana, a Cacoaco. Agora pode fazer uma rota circular para realmente pegar todos os centros populacionais, hein? E só tem uma linha, atualmente o comboio só funciona numa linha, quer dizer, o mesmo comboio que vai... Mesmo se tem uma linha só, pode tirar. Pode tirar. Yeah. Mas nem está circular, nem está dobrado, claro. Só... Yeah. Força. Sim, acho que aqui, provavelmente, o tema que o arquiteto mostrou, isto tem a ver os problemas provavelmente que as grandes cidades têm atravessado hoje em dia, que toca que é o grande número populacional. Mas também devemos perceber que é um movimento já antigo. Muitas vezes assenta com o desenvolvimento das cidades e quando não se toca muito nos campos. Algo que não vi aqui no trabalho tem a ver daquilo que é o incentivo da parte da agricultura. Porque vimos que as pessoas que compõem os Munsecos, os Novos Bairros, são pessoas que vêm lá das províncias. E muitas vezes, como o arquiteto falou sobre iniciativas e grandes parcerias, mas também seria importante, porque há dias a administradora de Cacoacos teve uma entrevista, Cacoaco fez 95 anos, e ela mostrou uma preocupação, sendo Cacoaco uma zona que tem um grande potencial em agricultura, mas cada dia que passa, o verde está a ser transformado para casas. Então, isso também é um foco, seria importante, porque essas pessoas, em vez de estarem a vir cá na cidade e fazerem, porque provavelmente essas senhoras estão a transformar a agricultura como na Zunga, eles não são culpados. Também é importante mostrar proposta no lado da agricultura, outros setores que possam minimizar também daquele que é um impacto que nós registramos hoje. E outro ponto também que notei, acho que é importante, também vem daquilo que é a zona de origem dessas pessoas, porque eu tive essa experiência, estive em Kwanza Norte. Algumas zonas quase que não se nota a presença de pessoas, porque a pessoa hoje em dia, o lado ocidental, tem grande influência, porque também as pessoas querem seguir o mundo moderno. Porque provavelmente diríamos que em si só Luanda é desértica. Então será importante também focalizar políticas, então formas, projetos, que possam ajudar que essas pessoas sintam-se à vontade lá nas suas zonas de origem, em vez de estarem só vindo cá, porque na cidade, porque vai-se criar tantas propostas aqui no centro, que acho que não vai haver espaço. Então, que é um esforço também, como diz, no ponto que toca a agricultura, procurar e dar mais importância também naquelas profissões mais básica e também assentar bem naquilo que tem a ver a lei da terra, porque diríamos provavelmente acho que se brinca com a terra aqui em Luanda, não tem uma boa regulamentação. Qualquer uma pessoa pode ter 4 terrenos, isso não é normal, porque então é importante também focalizar nestes pontos, mas que possa servir de regulador e que cria uma boa estratégia com do Estado. E uma dias aqui o Museu do Quilamba, não, do Quilombo, está para ser destruído. Do Quilamba. Não. Acho que, mas aí vocês já estão aí. Onde é que fica esse Quilombo? O Quilombo, eu só vi no jornal da Gazeta, não vi bem a localização, acho que nesse lado da Samba, acho que está a passar lá uma desvia, uma coisa assim. Sim, mas as pessoas percebem que estão para ser destruídas, outras pessoas já estão aí vivendo, outras já estão em comprar terreno, então para mim também a lei tem que ser muito mais rígida, então tem que se assegurar nesse ponto. Obrigado. Deixa-me só tentar. Ok. Se calhar, não sei se tocou alguns pontos. Não, tens razão. Mas esta apresentação cingiu-se apenas em Luanda. Eu não me foquei no país. Porque é facto. para se resolver grande muitos problemas da cidade, tem que se ver também a questão das áreas rurais, do campo. E se conseguir condições que as pessoas se fixem no campo, as cidades, e voltem para o campo, as cidades só têm a ganhar. Mas não são conceitos. Há várias províncias foram construídas de raiz centralidades, como as de Quilamba. Temos a centralidade da Lunda, Lunda Norte, que é de raiz. Tem a centralidade de, há uma província também no interior que tem uma centralidade. O Kwanza Sul também vai ter uma centralidade. Mas isso não é habitação. As pessoas não querem habitação, as pessoas querem emprego. As pessoas só se fixam num sítio quando arranjam emprego. E se for emprego na agricultura ou na pecuária ou agroindústria, melhor ainda, elas se fixam e tornam-se pequenos negociantes, comerciantes de agricultura e coisas. Mas isso é o planeamento regional. Nós estamos na escala da cidade, na escala urbana, metropolitana, mas quando se pensa o país num pensamento regional, até inclusive com outros países vizinhos, por exemplo, há um plano da SADEC, dos países da subsaarianos, de se ligar o caminho de ferro desde a Namíbia, Cunene, Uambo, até chegar a Luanda. Existe um projeto da SADEC do caminho de ferro do sul e outro projeto do caminho de ferro que já está executado, né? Mas que é a reabilitação do caminho de ferro de Benguela, que liga Lobito até o Luau e depois apanha Zâmbia e vai até depois a Moçambique. Mas isso a nível da região. Mas esse conjunto de planeamento, quer dizer, são fases. Acho que e Luanda, quer dizer, esse vazio que é em planeamento, em que muitas cidades agrícolas que eram próximas das áreas agrícolas que deveriam ser construídas, isso temos vários projetos agrícolas como o Acucungo, por exemplo, e agora foi privatizado ali próximo do Acucungo, e deveriam ser criadas cidades tipo Quimbópolis para atrair as pessoas a viverem lá, vivem ali, trabalham no Acucungo, por aí, como outras zonas ali no Malanje, também é outra placa giratória com grande potencial rural, serem naquele projeto da biocombustíveis, da cana-de-açúcar, pode serem criadas ali também pequenas cidades com uma componente rural forte. Mas é por aí. Mas Luanda, esse trabalho foi mais focado em Luanda. Daí ter-se falado apenas do Luanda, não se falar do país. Yeah. Obrigado. Acho que é o seguinte, o Ilídio falou do debate que tem que haver em torno dessa questão da requalificação urbana, urbanização, etc. E eu acho que sim, tem que haver isso, e ainda bem que o Ilídio tem esse pensamento. Porque a requalificação urbana, como tem estado a ser feita, sobretudo o realojamento das pessoas, repare que, por exemplo, pessoas que viveram muito tempo na ilha de Luanda estão a ser realojados no Zango, estás a ver? E a atividade dele na ilha de Luanda era pesca. No Zango, ele não tem alternativa de como sobreviver. E o que é que faz? Depois volta, ocupa um outro espaço aqui próximo, estás a ver? E isso está a acontecer, infelizmente. Porque as pessoas não debatem, não ouvem, não trocam ideias para evitar essas questões. Eu vivi na Lunda Norte durante 2 anos. Essa centralidade que falou. Quando lançaram a centralidade, houve um debate muito grande lá. Primeiro, só existe lá, até aquela data, só existia um edifício de 3 andares, que era o hotel da Indiama, que era inclusive até novo também. Estão a levar lá uma cidade com prédios de 15, 12 andares. E já me disseram que o debate até hoje continua. Por quê? Porque as pessoas lá estão habituadas a ver assim, em espaços como esse, estás a ver? Então, se as pessoas não debaterem sobre isso, nós teremos problemas sérios. E conforme estamos a ter agora, né? Passou aqui vários exemplos. Eu, por exemplo, vivo em Cacoaco. Havia lá um projeto do administrador anterior, que é o Lima, de uma era que chamamos de nova urbanização, né? De facto, estava a ser urbanizada e até certo ponto muito bem urbanizada. Faltou só o papel do Estado de levar lá serviços, né, a própria infraestrutura. E agora, hoje, como é que está aquilo? Aquilo está um bocadinho... Está a ficar moceque. Eu vivo lá. Está desorganizado. Onde deveria, estava projetado uma estrada, já tem casa. Onde estava projetado um jardim, já tem casa. Enfim, então, ninguém faz nada. Ninguém acompanha. O fiscal vai para lá, lhe dá um gasoso aí. Então, e, enfim, é um bocadinho triste, às vezes, o que nós temos estado a observar aqui em Luanda e não só. Acho que essa questão de debate deve ser realmente incentivada, trazer pessoas para pensar, refletir e tudo mais. O indivíduo está gasoso, afinal. Conheça a gasosa. Vamos ver se é importante conhecer para poder evitar a gasosa. É importante conhecer. Agora, ainda mais na fiscalização, por isso que eu tenho uma área de fiscalização. O salário tem que ser, quer dizer, os fiscais têm que ser bem pagos e têm que ser caminhados depois, e se calhar uma porcentagem da multa, depois, se calhar uma porcentagem reverter. E está na lei, acho que está na maior porcentagem da multa que eles aplicam. Reverte para eles, quer dizer, eles têm que ser motivados a multar e a coisa, mas a evitar é a gasolina. E também eu acho que, associado a isso, uma coisa que se observa muito em Angola, criam-se posições, criam-se funções, mas tem sempre uma perspectiva, dá uma impressão de ser um trabalho não qualificado. E que mostra claramente que a pessoa menos instruída é que é o fiscal. Então, porque uma coisa é diferente, ele aparecer alguém que está a fazer um edifício e dizer as normas dizem isso, isso, isso, o senhor tal, tal, tal. E uma coisa é um cidadão humilde que aparece e precisou de ver o carro do dono da obra. Já foge ou não faz nada. Eu em tempos estive a fazer umas melhorias na minha casa. Eu estava em casa e foi no fim de semana, mas o fiscal chegou, fez o papelinho, entregou na empregada, foi-se embora. Está onde o senhor? Não, já foi. Então, eu acho que a questão da construção em Angola é um problema muito sério e isto afeta o crescimento das cidades. Essas posições têm que ser um pouco de pessoas mais qualificadas também, para que possam de facto desempenhar um papel bem mais. Mas é importante frisar que o vice-presidente, o general Vicente, por acaso uns números que eu não sabia, mas ele falou que de um programa de 1 milhão de casas, 30, 40% do que foi conseguido. Mas eu acho que, se olharmos para exatamente aquelas estatísticas do Manuel, que o senhor está a referir daquela 11,5% dos casos que o Estado vai conseguir. Eu fiz uma calculação da estatística dela e, de facto, se olharmos para os 115 mil casas que o Estado comprometeu de construir, se ficamos 35% disso, fica à volta de 40 mil casas. E se contarmos as quilambas e a centralidade nas lundas, etc, etc, pode chegar ali. Hein? Uhum. Mas não são 30, 35 ou 40% dos milhões. Foi. Mas daquela montante reduzido que o Estado comprometeu a fazer. Pois. Isto é um número aproximado. Sabe-se desde muito que de 1 milhão o Estado ia construir só 250 mil. Não, 115 mil. Não se esqueçam também que 60% era a atuação dirigida. Era hoje. 60%. 100%. 68%. E quantos, o Estado facilitou quantas casas de autoconstrução? Quase nenhuma. Mas deixa só uma coisa, mas é importante, o raciocínio foi no sentido de que houve a paz de 2002, começou-se de 2012 até 2013, 10, 11 anos, um processo acelerado de construção nacional e de infraestruturas. E é um facto que existe... Sim, Sem dúvida. A questão que se coloca agora, e é um facto que o Quilamba é um cartão de visitas, que os presidentes quando vêm para Angola, o Quilamba é um espaço urbano que tem uma importância política muito forte, que serve quase como postão postal de que Angola está num bom ritmo de crescimento. Mas pronto, indo a fundo, como técnicos e como inclusive utentes, quem vive lá, em termos qualitativos, não representa. Mas pronto, mas é a altura de fazer essa avaliação para que nos próximos projetos se possa fazer melhor e para que as habitações vão mais de encontro aos nossos bolsos, consigamos pagar as casas e sociologicamente as habitações estarem mais adequadas e clima também. O clima, os materiais, por exemplo, na centralidade do Sumbe, está-se a usar um tipo de painéis pré-fabricados que são leves por serem tipo esponjosos, são ocos. Esse tipo de material, se não for bem impermeabilizado, se não tiver uma boa impermeabilização, dentro está 20 graus, lá fora está 35, que vai criando condensações, quer dizer, aquilo vai sempre infiltração, aquilo que vai criando... Então, quer dizer, é um material que não se ajusta, os materiais estão a ser importados, porque nós não temos uma indústria de construção, os materiais são importados, não passam por uma... Quer dizer, nós temos tantos problemas, mas materiais de construção, é a sociedade civil, é tudo, mas o principal problema nesse processo de planeamento é a falta de concertação, que eu acho, a falta de concertação institucional, quer dizer, as instituições... Para além de estarem frágeis, não estarem capazes ainda, para além disso, entre as instituições não existe uma fluidez, uma interação saudável. Isso é um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento, seja planeamento urbano, agrícola, qualquer tipo de desenvolvimento. Se não existe uma plataforma, uma estrutura institucional eficaz e fluida, e que seja interativa, por mais vais buscar da China, da Singapura, os melhores projetos, os melhores gênios, não conseguem elaborar. Então, esse esforço institucional, chegou-se a essa conclusão que existe essa falta de concertação institucional. Houve um encontro que o Ministério do Urbanismo organizou, foi em fevereiro, no hotel Trópico, os quadros do Ministério do Urbanismo, técnicos, governadores, vice-governadores para a área técnica participaram nesse evento e foi unânime em que existem várias sobreposições de trabalhos, que é o governo provincial está a fazer um trabalho que a administração também está a fazer, é o diretor do GEP que tem um projeto que depois que não, ele foi substituído, foi exonerado, outros diretores do GEP não se lembrou, afinal tem esse projeto, quer dizer, esse projeto é para o Aco Congo, um projeto concreto que foi feito para o Aco Congo. Mudou o governador, saiu o diretor técnico. O governador, o diretor técnico que mudou, só hoje é que descobriu nas gavetas e ligou: pá, existe esse projeto? Ligou, para que te ligue, mas tem esse projeto? Sim, tem esse projeto. Pá, esse projeto está aqui há um ano. Poxa, já está aqui um ano. É para fazer. Ah, tá bom, vai entrar já no PIP. No PIP de 2014, não há uma coordenação institucional. Então, esse acho que é um dos principais, para além dos técnicos, né, as questões técnicas, mas há muitos problemas. Carlos, é possível ir para o nosso site e mostrar o arquiteto Lídio aquele debate sobre do curso do Banco Mundial? Porque está... Lançamos a toda a conversa que tivemos, hein, online no site e eu quero recomendar que voltamos com a mesma equipe ou uma equipe alargada. Não será necessariamente falar em inglês mais, mas podemos voltar a discutir em português. São fórums, não fórums, Sustainable Urban Planning, ali, mas, clicar ali. Aquela, aqueles 7 módulos, né? São todos lançados agora. Vou clicar numa Read More. Yeah. Todos os discursos feitos naquela curso estão agora lançados no web, hein? So, temos um recado. Pode baixar, hein? Mas todas aquelas informações estão lançadas ali, mesmo com a senhora coordenadora, mas eliminamos a discussão dos outras cidades, focamos sobre Luanda, só, ou Luanda e Uambo e as cidades angolanas. Hein? E eu quero recomendar que continuamos este debate com um tipo de blog, hein? Exatamente. Convidamos as mesmas pessoas e alargamos para os outros que quiseram contribuir. Podemos aproveitar os mesmos temas, se quisermos, ou alargar para os outros temas. A União, inclusive, foi a semana passada, a União Africana de Arquitetos organizaram um encontro em Marrocos, em Tanger, em quarta, quinta-feira, semana passada. Eu estive presente nesse encontro. Eles estão muito interessados em partilhar e conhecer também esse curso. Eu apresentei esta apresentação na quarta-feira em Marrocos. Yeah, e eles gostaram muito e querem também saber mais. Então seria aqueles e-mails, um deles faz parte de lá da União Africana. Well, partilhar o endereço do site. Está em inglês, facilmente podem. Yeah. Aqui temos muitas pessoas dados aqui também, as várias capítulos. Sim. Arquiteto, durante a sua apresentação falou um bocadinho da questão do Kazenga. Falou uma questão daquele espaço onde poderá intervir o setor privado com o apoio do setor público, não é? Do Estado. E eu gostaria de saber se, quando vamos para Viana, no lado da Filda, aqueles edifícios que estão ali, aquilo é Kazenga, não é? Eu queria saber se aqueles edifícios já estão dentro dessa parceria entre o setor privado e o setor do Estado. E os edifícios não fazem parte. Na zona, no Kazenga, próximo do Grafanil, existem 8 prédios feitos, que eu chamo Kazenga, onde tinha umas antenas da Rádio Nacional. Foram construídos 8 prédios. Neste momento estão pintados de branco, são 8 prédios. É um projeto feito pela DAR. O nosso gabinete foi criado em 2011. Já existia. Foi criado em 2011 o gabinete técnico de construção urbana Kazenga Sambizanga. Passei em 2011, já havia um projeto feito pela DAR lá para aquela zona, com uma estratégia similar de reconstrução urbana, só que pronto, o projeto da DAR, não sei o que sou eu para coisa, mas quer dizer, estava assim, e vê-se, mesmo quem passa lá pela placa, vê os prédios do, quer dizer, é a mesma tipologia do prédio, aquilo é uma espécie de quilamba, mas imagina um quilamba, quase 5 vezes, mas assim, 4 pisos, todos os prédios iguais. Quer dizer, e ali parecem os prédios todos ali, tipo cogumelos, mas e a estratégia era similar, era de fazer a reconversão urbana. Então, como a DAR tem acordos com o Ministério da Construção e do Urbanismo, então, aquela primeira fase, nós já, quando foi criado o gabinete, já encontramos o projeto da DAR, então assumimos como projeto. Então, no fundo, vai servir a fase de arranque, estes 8 prédios, e mais, porque vai ser mais prédios, mas construídos já são 8 prédios. Então, aquela primeira fase do Kazenga vai servir para iniciar o processo de reconversão urbana. Quer dizer, que à medida que as pessoas vão saindo dos museques, vão ser realojadas ali, nos apartamentos, e assim sucessivamente. Vai. Havia dias o ministro dos Transportes a dizer que vão relançar a construção da segunda linha. de Luanda, acho que numa primeira fase, Luanda-Malanje, vão fazer a segunda linha. Aqueles edifícios que estão ali, não será que ocuparam terreno para o alargamento para a segunda linha? Muito próximo, mas ainda dá. Eles já... Muito, que, são 30 metros, né, servidão. São 30 metros. Aqueles edifícios estão mesmo a tangente. Que não estão, mas a linha consegue, passa. Mas já os edifícios já estão mesmo muito colados a... Porque tem que ter uma servidão para manutenção, para alguma obra. E tem que ter espaço de servidão nas linhas. Linhas de caminho de ferro, aeroportos, portos. As principais infraestruturas têm que ter uma área de servidão que não se pode construir, uma área que não se pode construir para eventuais manutenções, reabilitação das linhas. Mas sabemos como é que funcionam as coisas. Mas aqueles prédios não fazem parte. Não fazem parte do caseiro. O Lírio viu o site do Fórum de Kazenga que foi lançado. Parece que o Carlos pode mostrar. Interessante isso. Também. Porque colocamos ali no site a sua. Uma ligação com a sua programa. Ah, ok. E também a sua jornal também okay. Está colocado no site. Mas isto é. Um projeto que estamos a fazer junto com a administração do Kazenga, e o Fórum da Sociedade Civil de Kazenga. Okay. E eu quero encorajar a sua gabinete, se quiser utilizar isto como a base para lançar debates, até podemos abrir uma nova, como se diz, um menu aqui para si, para, exato, exato. Se você tem a possibilidade de manejar um blog, porque a nossa área de marketing estaria muito interessada nisto. Yeah. O marketing mesmo é para poder difundir. E nós temos a página do gabinete, tem os jornais, mas acho que seria mais uma outra plataforma. Exatamente. De pôr, no fundo, fazer um link com essa. Já temos o link com a sua site. Ah, pois. Yeah. E todas as atividades serem postas ali no caseiro. Yeah. Yeah. Mas comentários, pois. Artigos, planos, se quiser testar ideias, hein, pode ser lançado, hein, no site. E pode mostrar uns outros aspectos do site, eu acho que vamos envolver o jovem, o Weber, hein, no management do... Diga-se, onde é que está o Weber? Yeah. Saiu? Já foi embora, já fugiu. Mas isto é o administrador e... Ele fez também, ali embaixo tem o discurso dela e há sempre espaço para contactar o... enviar um comentário diretamente ou e-mail do administração. E o administração forneceu as suas endereços de e-mails que podemos colocar ali para manter o debate. Aqui temos todos os... cada vez que está a sair um artigo sobre Kazenga, está lançado ali. Até diariamente, hein? Fazemos a revisão dos jornais, o Jornal da Angola, os jornais independentes e até os jornais comunitários com Ecos de Renda, que, e colocamos todas as informações constantemente aqui. Mas a nossa ideia foi de pôr o web para acho que manter, alimentar isto regularmente. Ele ali embaixo há dados. Estatísticas. Isto é bastante interessante. Yeah. É um mapeamento de Kazenga, aproveitando a base do Google Earth, mas como a nossa projeção da densidade populacional, que está feita na base do nosso análise, nossos inquéritos. E pode ir mais para. Temos a rede de chafarizes mapeados e vamos lançar um sistema do tempo real, em real time mapeamento do funcionamento dos chafariz. Temos os zeladores em cada chafariz que vão indicar quando há água, quando vem água, quando há água. É para fazer a monitoria e o EPAL está pede a nossa assistência na monitoria dos chafariz na cidade de Luanda. Vamos começar com Kazenga e para avisar o EPAL onde há um problema na conduta, porque nós queremos A zona do Kazenga é água de... principalmente de chafarizes. Chafarizes, pois. Tem 2000 casas singulares agora. Sim, Cariango, água canalizada. Mas, em princípio, vamos fazer a monitoria dos chafarizes. Então, ali embaixo também tem mais... tem informação sobre a população... água, saneamento, escolas, e pode clicar em cada um destes, por exemplo, e os dados sobre, projetamos os dados de uma maneira muito simples, hein, para os que não são habituados a ler gráficos, hein, podem entender, e a educação, a saúde, uma indicação do número de crianças na escola. E todas estas informações são baseadas na última recolha que fizemos o ano passado. Hein? E estamos a atualizar os dados cada ano. Hein? So, a nossa ideia... Kazenga Forum e Angonet. Simplesmente Kazenga Forum. Pode. Acho que a nossa área... Kazenga Forum vai chegar ali. A nossa área de marketing vai gostar muito desta, desta coisa. Mas, os seus colegas estão bem-vindos a aproveitar o site, lançar, até como dizem, queremos abrir um spot onde a sua é uma pena. Homem do marketing pode de facto manejar. Uma pena de estar mais interagido, mais pronto. Isso é com o tempo. Estamos agora a fazer para Kakuaku e Viana. Queríamos ir para Sambizanga também, onde temos muitos dados. Mas, Ok. O tempo é de 7:30. Mas eu gostaria. Basta só. Ninguém falou do mais polêmico. Mostra só o primeiro slide. Vai só o primeiro. Achei estranho como ninguém comentou sobre isso. Acho que é só. Isto é uma. Esta informação é incrível. Eu acho que. Nunca vi os dados de uma maneira tão clara. Não, acho que... Mas será real? Isso foi uma proposição... Eu fui buscar os salários de base, né, do Ministério do Coisa, do Emprego. E fui buscar... São os dados delas. Fui buscar... Já estes dois foi mais difícil catalogar porque são empresários. Mas vendo onde vivem... Sabendo onde vivem e quanto custa um apartamento no Talatona. Só alguém com rendimentos deste género consegue viver no Talatona. Então, os carros, então os tubarões e os Porsches. Eu acho que esta análise é muito interessante. Hein? Aquela projeção dos mar. Rendimentos junto com território. As zonas residenciais. Sim. É bastante interessante. E quantos agora? Eu queria até dizer que se calhar não recebeu assim, tanto espaço de debate, porque na primeira vez que o arquiteto apresentou isso aqui foi bastante debatido. Pois, foi um dos que recebemos mais atenção e mais tempo dentro do debate. E na zona, é o mesmo grupo que estava presente. Então já teve uma apreciação Existe? Não, mas também hoje em dia, a maneira como a cidade de Luanda está estruturada e as dificuldades também existentes, por exemplo, a nível do trânsito, ainda é um bocadinho fazer essa estatística com base, por exemplo, na localização, quer dizer, entre o rendimento e a localização do indivíduo. Porque há pessoas, por exemplo, que têm casas em Calatona, mas não vivem porque trabalham aqui. Vivem num apartamento aqui em qualquer sítio porque não conseguem. Exatamente. Então, aquelas residências ainda não estão devidamente assumidas, não é? E há aqueles também que têm um rendimento razoável, mas pronto, não conseguiram, não tiveram acesso, tiveram que construir num sítio e hoje estão ali porque construíram aquela casa. Então, preferem estar ainda ali. É um bocadinho, às vezes, difícil ainda associar o tipo de rendimento que o indivíduo tem em relação à sua localização. Porque a localização hoje em dia. Mostra só o mapa, só, Flávio. Um mapa mais melhorado. Exato. Se calhar com mais tempo. Não, sobe. Era. Acho que é possível. Depois com o Alan podemos trabalhar com mais calma. Em Luanda, dentro dessa escala. Não, a DW já fez esse estudo. Onde é que vai o custo da terra? Exatamente. E tentar sobrepor. Onde é que o custo da terra com onde as pessoas vivem, quer dizer, se calhar há pessoas de... Podemos projetar esta análise em cima daquele mapa do custo da terra. E vamos ver algumas zonas em E, onde está o E, que responda o mais baixo, vivem justamente em cima, nos terrenos, de maior valor imobiliário. Ou ao contrário, os A's estarem... Mas normalmente os A's estão sempre em sítios estratégicos. Mas... É interessante ver também sobrepor esses mapas. Se calhar é essa análise do custo da terra e se calhar também acesso às principais, à água, à energia, né? Como é que essas zonas se têm realmente acesso à água, à energia, posse da terra. Exatamente. Basta com construir moradias de tantos metros quadrados, colocar X geradores e depósitos de água, aquilo revaloriza custa o triplo do que ao lado. É a mesma. É.